Tom 184, desça em montanha 2 mil pés, altímetro na 06, tráfego esperado. Rua 590, curva direita na proa 035, permanece limite, curso do localizador. Direita 035 para o loque 2590. Torre Salvador, bom dia com 2196. 2196, Torre Salvador. Tá aproximando o ponto espera da 10, pronto para decolagem. Voo 2196, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 109. Livre, decolagem da 10, voo 590 para o localizador, curva direita na proa 040, desce, mantenha 3 mil pés, informe estabilizado. Direita 040, 3 mil estabilizado, reportará 2590. Gol 2196, circulou os 33, chame controle Salvador, 119, 10-8. 19-8, gol 2196, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 2196. Gol 2590, completa curva direita na pro 050 e forma estabilizada. Gol 2590, não copiou. Azul 2590, direita pro 045, forma estabilizada. Direita 045, estabilizada, acorda, 2590. Voo 2196, contato radar, subagia Dael, nível de voo 360, autorizado. Dael 360, voo 2196. Spanair 6250, autorizado descida via para 4.000 pés, altímetro 0015. Salvador é o azul 2590? Prossiga. Pode me confirmar se a interceptação foi de um rock falso 2590? O azul 2590, controle autorizou a proa 050 para o localizador, está mantendo agora a proa 080? Cara, eu estou questionando, a aeronave interceptou o lock, eu estou descontado com o lock falso. Você pode confirmar a informação se nós estávamos na proa do localizador? Estava autorizado para o 050, porém o lock ainda está à esquerda, esquerda 3 milhas. Ok, então a informação de lock falso mesmo, ciente, grato, voltando para a operação. Ciente, informação de lock falso nessa posição? Exatamente, a aeronave interceptou. Ciente, azul 2590. 1184, informa estabilizado e LS X-Ray. Boa, já. Chanel 6250, redução de velocidade 2109. Inicie redução de velocidade para 1909, status de precede e um Boeing 737-800. Azul 2590 reduzindo para a mínima. Zero, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limite ao lote, CMA 020. Estabilizado, voo 1184. 1184, torre 1118, decimal 95. 2590. Azul 2590, deixe mantenha 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. 2000, transferência aguardando, 2590. 1184, ajuste no 0, 16. Continua a transformação, aposte no externo, confirme o a velocidade indicada. Está reduzindo agora, passando por 1700. Gente, aposte no externo. Está vendo. O 2590 está cruzando o nível de voo 060 a 2 milhas de duna, tem condição de aproximar? A 2590 inicialmente afirmativo. 7. Zero baixado, você está do 1940. 1184, avistado, pulo autorizado, pistino 0, vento 180 graus, 119. Disposto na 10, vou na 194. Chanel 6250 para o localizador, curva direita na proa 045, desde que mantenha 2000 pés, informe estabilizado. 6045 para 2007, né? Está deixado a Chanel 6250. Bom dia, bom dia, 4278, está aqui. Volume 4278, identificação, voo em Mari, Mari intercepta via chegada a Mari, desde que mantenha nível de voo 050. Tem a 250, completa a curva direita para 070, informe estabilizado. 070, informe estabilizado, CMA 2570. Sul, 2590. Tudo 590, completa aproximação final, tráfego para a sede 5 milhas, torre 118, decimal 95. 895, boa. Torre Salvador, azul 2590. Azul 590, Torre Salvador. Ajuste 10116, continua a aproximação, número 2. 2016, número 2, continua, 590. População prepara para o pouso. Tá preparado já. Perdão, tô aguardando aí no pouso, 2590. CNR-6250, afirmativo, uma milha para a Duna, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 6295, CNR-6250, bom dia. 10 graus, 109. Livre, pouso 10 para azul 2590, grato. Informe estabilizado. Tango Oscar Golf Uniforme, autorizado a decolar, pista 17, vento 170 graus, 109, atento à esteira de turbulência do ATR da Azul, que é, acabou de pousar na 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Oi, Salvador, muito bom dia. Chinei 6250, estabilizado no ILS, vem que a parceira 10. Chinei 6250, ajuste 10 no meia. Confirme o indicado? Está com 179, agora. Chinei 6250, ciente, reporte no externo. Chinei 6250. 2590, solo 43, livre à direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Solo 219. Passando externo, 3859, autorizado, decolar pista 10, vento 170 graus, 109. Já decolar pista 10, 3259. Chamei 6250, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informo. É 2 da TAM, iniciando decolagem na 10. Oscar Golf Uniforme, decolou aos 4-3, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 1198, Oscar Golf Uniforme. Golf Uniforme, um no meu pé, Soldier, a Xana, escuta do controle. Uniforme. PM250, avistado, vento 180 graus, 099, pouso autorizado, pistão 0. E pouso na cabeceira no 0, PM250. Decolou os 45, chame controle Salvador, 199, decimal 8. 19-8-3259, bom prazo. Igualmente. Gente. Controle Salvador, 3259, bom dia, passa 1500 metros. Na 3859, contato radar, suba via Arbor, nível de voo 360 autorizado. Papel 360 na Arbor, tá? 3259. Puxa, 6250, solo aos 46. Chame São Salvador a livrar, 121, décimo ao lado. 219, agora chame a minha decisão, bom dia. Com 3896, acione a identificação dessa via chegada a Mares, até nível de voo 050. Altímetro 10 no meia. Com o telefone, reporte passando outra vez para da barra. Então, 3259, vem Elefa. Elefa, 3259. 248, tráfego 2 horas, 2 milhas, um Charlie 208, mantendo 1 no país via corredores visuais de Salvador. Esse é o 49, do tráfego Gol 1648. Parada Barra, o Papa Alternativa, só Patanguapá Golf e uniforme, não há tráfego coincido do controle no setor a reportar. Frequência livre para autocoordenação e pouso em Valença. O Golf Uniforme está modulando na frequência do controle. O número 48, torre 118, decimal 95. 295. 3896, ponte vazura. 3896, autorizado Duna, desse mantenha 2000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Train, forma estabilizada. 2000, Duna, reportará. 3896. 3859, chame centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 3602. Uno 648, avistado, pouso autorizado, questão 10, vento 180 graus, 149. Certo, pouso na 10. Comandador, muito bom dia, Azul 2780, informação, dia. Azul 2780, acione a identificação, após o Bidu de Boa Mar, desça e mantenha nível de voo 060 quando o Miguel de descida. Do seu Bidu de Mar, quando o Miguel desce 060, o 2780. Lumia 48, solo 55, linha direita, chame São Salvador, 121, décimo 9. 219 à direita. Então, após o Pabog, voa ITAP, desça e mantém nível de voo 050, altímetro 1096. Nível 050. Dando 3663, ponto 0 a ponto. Bom dia. Dando 3663, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 129. Alinha e decola 10, Dando 3663. Santo 3, 896. Santo 896, completo, 1995. 296, bom dia. Decolou 59, chame controle Salvador, 119, décima 8. Bom dia, Santo 3, 693. Bom dia, contato falando de decolagem, se ele mantém o nível de voo 340, passando 2.000 pés, vem na prova de Leiba. Os 2.000, direto Leiba, está 3.663. Salvador. Isso. 38196, São Salvador, ajuste no 0, 1 no 6. Avistado com autorizado pistão no 0, vento 180 graus, 119. Beleza, boa, zona 0, 38 na frente. D780, abandonando 90, descendo para a minha vez. Azul 2780, voe Itape. Já presente Itape, 2780. Salvador, bom dia, gol 2171, próximo ponto 0 da 1-0. Gol 2171, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar manter 1-0, gol 2171. 3896, sala 02, livre à direita, chame sala Salvador, 1-2-1-19. 1-2-1-9. Pista na 0, informe estabilizado. Zona 71, autorizado, decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 099. Zona 0, voo 2971. 1171, não tem como ir aos 05. Chame controle Salvador, 119, décima 8. 119, 82, 171. 3663, mantenha Leda e Aguarda. Azul 2780, desça e mantenha 3.000 pés, altímetro permanece no 06. Desce 3.000 no 06, 2780. Controle Salvador, bom dia, Azul 2071, 2171. Azul 2171, contato radar, subvia da El, nível de voo 340, autorizado. Subvia da El, 340, voo 2171. Mike Alpha, Alpha, Alpha Lima, it's called identification cleared via bus arrival, descending maintain 4,000 feet, altimeter 1016. Oscar Vitor Uniforme, torre 118, 995. Azul 2780, o desce mantenha 2.10, conforme estabilizado na final ILS 7.3.0. Desce uniforme, seu Salvador. Eu acho que a vista uniforme no final da X-Ray, poderia confirmar o vento? 2.000 autorizado X-Ray, reforço estará estabilizado, 2.780. Aprovo 2.071. 2.171, prossiga. 2171, autoriza o ótimo da presente? Mandar sair da guarda, vou 2171. Será 2171. E mudança de regra? Faz mudança de regra da presente, pode. É Vitor Uniforme, chão modificado ao 09, curva esquerda, base pela direita, é forte na base. Bacana na base, 07, pode. Espera, pronto, Xané 6311. M3 11, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 109. Alinhar e decolar pista 10, chama 639. Oscar Vitor Uniforme, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 180 graus, 109, confirma para destino. Pode dar, é BTA, na carga é BTA. 7-6-3-1-1. Oscar Vitor Uniforme, cedeu o livre pouso no 7, pode estar vindo. Oscar Vitor Uniforme, afirma. Vento 190 graus, 109. Sonho Oscar Golf Kilo, 2 Salvador. Golf Kilo, Papo Pato, da Gata Baixão, Sonho Papo Pato, Papo Pato. Sonho Golf Kilo, aguarde para o táxi. Sonho Golf Kilo. Lâmia 3-1-1, fala os recolhões 1-2, chame controle de Salvador, 1-1-9-8. Vamos ver. Capitão Oscar Vitor Uniforme, no solo aos 1-2, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte, lembrando na papá. Escuta, bom dia. Lâmia 3-1-1, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 360, após 2.000 pés, leda. Ok, 360 autorizado, após 2.000, leda. 2780 estabiliza. Azul 2780, torre 118, decimal 95. 1295, boa. Voo 2171, no chame centro Recife 951, alterna 126, decimal 0. 2160, fechando. É o 2 Salvador? Passando mais quilos. Informa a aeronave ingressando para o pátio da EBTA, após o mesmo autorizado, a tocha na papá. Salvador 2780 estabilizado a pista vista. Azul 2780, ajuste no 016. Continua a aproximação, reporte no externo. Acabou de passar externo. Lâmia 3-1-1, vou direto pro base. Direto pro base, na 3-1-1. 2780. Vitor Uniforme, gente, ao estacionamento do Cantarito. Alfa, Alfa, Alfa, Lima, descendo via 2000 feet. Altimeter 17-1016, clear the final. ILS 3-1-0, report from the localizer course. Após Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantenha a posição e chame São Salvador, 121, décima lote. Azul 2780, fala Azul 7, eleve à direita, chame São Salvador, 121, décima 9. 219, boa. Boa. Alarm is 229, is Cochrane Station, clear arrival, descend to 4,000 feet, altimeter starting 1016, flight direct to Tokyo, intersection. Aqui, South Intersection, Tango Oscar Kilo Eco. Xalena 311, chame Centro Recife na 251, alterna 126, decimal 0. Mike Alpha, Alpha, Alpha, Lima, Salvador Tower, 118.95. 118.95, Mike Alpha, Lima, Lima. Okay. Salvador Tower, good day, Mike Alpha, Alpha, Alpha, Lima, Salvador 10. Alpha, Alpha, Alpha Lima, Salvador Tower, continue approach, KNH 1016, report on auto market. Continue approach, KNH 1016, report auto market, Mike Super Alpha Lima. Alpha Lima on Alta Marker. Okay, Alpha Alpha Lima, having sight, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 090 knots. Clear to land, runway 10, my triple Alpha Lima. Zero Go 1184, pode esperar da 10, pronto. Show 1184, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Ali mantém Go 1184. Altimeter searching 1016, clear the final electric tree, runway 10, report on the, on the localized course. Palima, on ground at 26, vacate runway to your right, when runway vacated, contact to ground, 121, decimal 9. Uno 184, autorizado a decolar, pista no zero, vento 180 graus, 119. E decolar de voo no 184. Gente, Marinha 7081 prossegue para Salvador, via litoral sul, o corredor entornado. Marinha 7081, qual altitude que está mantendo? Inicialmente, prossiga via litoral sul de Salvador, Marinha 7081, 500 pés na escuta permanente. Gente, Marinha 7081, então mantenha 500 pés na proa do CEASA, antiga rotatória, aguarde transferência de comunicação. Marinha 7081, acione o código transponder 0145. Vale, deixa eu ver. 198, voo no 184. Controle Salvador, bom dia, voo 1184. Voo 1184, contato radar, suba via PUCA, nível de voo 370 autorizado. Via PUCA até o 370, 1184.